tempo passou, agora eu me recordo quando a gente se encontrou. Na roda de break, o racha rolava, eu não percebi quando você me olhava. O DJ deu um tempo pra galera relaxar, chegar junto nas minas, chamá-las pra dançar. Tomei um susto, foi muito de repente, quando eu percebi você na minha frente, sua mão estendida em minha direção. Saquei, foi um convite, fomos pro meio do salão. Primeiros minutos, um silêncio total, uma falta de assunto, um receio geral. Fui me soltando, falando besteira, não podia ficar naquilo. A noite inteira, a música tocava, o corpo rolava, face a face, temperatura aumentava. Então, você me ameaçava, se eu abrisse a boca, um beijo você me dava. Eu ia abrindo, você me beijou, a partir daí, foi que tudo começou. No passado, no passado, no passado. No passado, no passado, no passado. Fui te apresentar pro resto da galera, eu estava empolgado, começo de paquera. Papo foi rolando, minha turma e a sua, falávamos do break que dançávamos na rua. Baile ia acabando, chegava a hora, sua mãe era brava, tinha que ir embora. Me ofereci pra em casa te levar, sorriso como resposta, não tinha como negar. Os outros iam na frente, ficávamos atrás, fase da juventude que curtíamos demais. No caminho, árvores davam cobertura, abraços, beijos, muita ternura, loucura. Naquela hora permitida, um grande momento que eu tive na vida. Beijo de despedida, em frente ao portão, seu cachorro latia, chamava a atenção. Tá, eu vou embora, você me falou, esperei você entrar, a luz apagou. Aquele momento, minha vida tinha marcado, hoje é presente, talvez futuro, em função do passado. Do passado, no passado.